Vila dos Remédios, Grajaú, M Rasta, pensamentos, atitudes, participação, Cris Louco, versão rap, a casa tá cheia. A casa tá cheia de manos e minas que é sempre representa no rolê. Nossa vibe é essa, puxa a galera, é, na rima sempre no proceder. A ideia é essa, humildade sempre, jamais deixarei que o sistema opressor tenta nos derrubar com a ganância e ignorância, petulância que me dá até uma ânsia. Veja só com a ideia desses acasalados que só querem a maldade sem disciplina. Se a povinha é foda, tenta nos derrubar de qualquer jeito. Inventa uma par de sujeira, pensando que vai arrumar alguma coisa. Sempre cheguei, fui respeitado na simpatia. No sapatinho tá ligado. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, escute que eu falo. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, atrás do nosso lado. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, escute que eu falo. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, atrás do nosso lado. Quanto mais inveja, maior a vitória. Disso tem a glória, certeza que a cada dia sempre irei vencer. Mais humildade, menos arrogância. Por mais que tenha pertulância, você jamais irá chegar sempre onde estou. Pois eu venci, sendo sagaz, sempre fazendo a minha humildade. E jamais, é, menosprezando aqueles que venceram junto comigo ou aqueles que ficaram pra trás. Salve, salve, salve, Jardim Marisa, Rua 8, Vila Piauí, Vila dos Remédios, Jaraguá, Pirituba, Jaguara, Piralaisi. Jardim, W, Roxigali, Carapicuíba, Itapevi, Grajaú e todas as quebradas. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, escute que eu falo. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, atrás do nosso lado. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, escute que eu falo. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, atrás do nosso lado. HNL. A fita essa é mesmo, a junção das quebradas. Eu vou no passo a passo, pois é grande a escada. Se é povinho quer roubar a cena, não consegue nunca. Tenta, para um pouco e pensa, entenda. O que te faz sonhar, é o que vale a pena. Buscar, almejar, tudo que é plantado um dia pronto pra colher estará. Vou rimando, imaginando onde foi parar a paz. Nesse mundo violento, sem direitos iguais. Cenário devastado que não tem céu azul. Tô narrando a favela, de norte a sul. Não tem maquiagem nem jardim idílico. Só tô vendo divisão, palhaçada, egocentrismo. Certeza que meus parça não tem dom pra comédia. Se a luta é pela paz, demorou, vamos nessa. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, escute que eu falo. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, atrás do nosso lado. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, escute que eu falo. Se a povinha é mato, se a povinha é mato, se a povinha é mato, atrás do nosso lado.